Aí, então fica assim, um abraço a todos os fãs do DJ Wagner. E eu esqueci nesse CD, vamos dar um jeito de lembrar no outro, hein? A gente demais, migão. Um abraço Faustão aí, o pessoal da Pedra Ferro. Abraço Faustão. Galera em Miranós, Tocantins aí, puxando Pedra Ferro, melhor de Pedro Afonso. Falou, galera da Trans Faustão. Nosso amigo Chimbinha aí, o pesadelo, então. O God aí, o God e sua mula maluca. Esse dia da bicho não tá querendo transferir a marcha mais. Ih, tem que transferir a caixa, hein, migão? Será que o isolamento tava bruto? Um abraço meu, Picone aí, rapaziada, hein? Galera da Pedra Ferro. Trans Faustão no Tapetão Mix. Abraço meu velho do pendrive, rapaziada, ali, hein? O Cerezão, amigão. Foi mais um dedicado a toda a galera que curte o som do DJ Wagner. Um abraço ao povo do Sul, povo do Nordeste, galera da Bahia aí, toda a rapaziada. Quem lembrar no próximo CD vai ser só motivo de colocar aí, amigão. É gente demais, você tá doido. Um abraço ao Planeta aí, o Cabeça, Planeta de volta, hein? Carcula! Abraço Nego Drama aí, o Besouro também. Dois dias quebrado ali com a mangueira da bomba d'água, é nada. Leva até o DJ de cavalinho pro paraíso, pronto, valeu. Falou Nego Drama, falou Besouro. Galera de Contagem ali em Minas Gerais, hein? Vai vendo moído. Falou meus brothers, temos um CDzão então aí. Tudo de bom.